Eu era um homem perdido na solidão, farto de estar na miséria sem companhia, farto de estar sozinho comigo mesmo, farto de ver a minha barraca vazia. E vou sair à procura de ti, e sei onde te vou encontrar. Tu vais estar à espera de mim, num bar de putas tu vais estar. Eu vou chegar ao pé de ti e vou dizer alto, bem contente: vem beber leitinho para a minha casa, senão eu foda-te aqui de repente. Vai ser toda a noite, toda a noite, sempre a dar gás, sempre a dar gás. E eu vou dizer baixinho: eu quero te foder por trás. Eu quero te foder por trás. E não quero ouvir mais sermões. Eu vou te foder por trás, até me caírem os colhões. Eu quero te foder por trás. E não quero ouvir mais. Eu vou te foder por trás, até me caírem os colhões. Vai ser toda a noite, toda a noite, sempre a dar gás, sempre a dar gás. E eu vou dizer baixinho, baixinho, eu quero te foder por trás. Acordei de manhã alegre e contente, com o mastro em sangue, mas sempre rijo. Sorriste e disseste para mim: olha, tu estás a com tesão de mijo. Sim, foi de facto uma noite boa, e tu deixaste-me todo assado. Penso que o meti devagarinho, por isso escusavas de te ter borrado. Sim, foi toda a noite.